segurando, esquecer tua maldade. Vou viver no abandono pra fazer tua vontade. Apesar de ser sincera, tu me fizeste chorar. Não faz mal, segue o destino que o mundo vai te ensinar. Mas mesmo assim, mesmo derramando lágrimas, nunca mais eu quero amar. Mesmo derramando lágrimas, eu não te posso perdoar. Chego que tenho sofrido, todo meu tempo perdido, nunca mais eu quero amar. Foi o pedido do João Martins, da cidade de Santo André. Aracide Almeida cantou de Noel Rosa, Eu Sei Sofrer. Para o Aldir Rodrigues, do bairro do Tatuapé, Carmen Miranda cantou de Ataúfo Alves,

linda morena dos meus olhos. Adeus, não quero ver-te nunca mais. Os teus olhos me ferem tão punhados. Ouvimos no gramofone pela Cultura M o pedido do José Gregório, que mora no bairro do Limão. Francisco Alves cantou de Freire Júnior para Linda Morena. E para o Wilson Ribeiro Martins, de Guarapiranga, e Maria José da Silva, da Vila Matilde, Orlando Silva cantou de Sarroriz e Leonel Azevedo, Por Ti. Bom, a gente vai ouvir agora, são 8h20, o pedido da Dirce de Matos Rocha, que mora em São João Clímaco. Ela pediu com Emilinha Borba, Juntinhos é Melhor. E para o João Leopoldo da Vila Ema, Francisco Alves vai cantar Palhaço. Onde está? Não sei com quem está. Alguém que é meu bem. Não sei se está cantando. Não sei se está chorando nos braços de alguém. Mas se estiver amando, a outra enganando, pois seu amor sou eu. Se alguém Eu assisti de camarote o teu fracasso, palhaço, palhaço. Quem gargalha demais sem pensar no que faz, quase nunca termina em paz. Eu assisti de camarote o teu fracasso, palhaço, palhaço. Quem gargalha demais sem pensar no que faz, quase nunca termina em paz. No livro de registro desta vida, numa página perdida, o teu nome há de ficar. Registram-se os fracassos, esquecem-se os palhaços, e o mundo continua a gargalhar. Eu assisti de camarote meu fracasso, palhaço, palhaço. Que gargalha demais sem pensar no que faz, quase nunca termina em paz. No livro de registro desta vida, numa página perdida, o teu nome há de ficar. Registram-se os fracassos, esquecem-se os palhaços, e o mundo continua a gargalhar. Eu assisti de camarote o fracasso, palhaço, gargalha demais, é pecado que faz, quase nunca termina em paz. Eu assisti de camarote, deu pra cá, palhaço, palhaço. Sem gargalha demais, é pecado que faz, quase nunca termina em paz. Aí foi o pedido do João Leopoldo da Vila Ema. Francisco Alves cantou de Benedito Lacerda, ele e Velton Martins, palhaço. Para Dirce de Matos Rocha, de São João Clímaco, Emilinha Borba cantou de Fernando Barreto, Fernando Costa e Rossini Pinto, Juntinhos é Melhor. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 26 minutos, daqui a pouquinho eu vou repetir o telefone, é um número só de telefone, mas com várias linhas, então você vai perder um tempinho pequenininho para ligar para a gente, dá uma alegria muito grande para toda a produção, o pessoal aqui do Gramofone com a sua participação, a alegria de poder falar o seu nome no nosso programa, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado e tocar uma das suas músicas preferidas desta época espetacular da nossa música brasileira, que foram os anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. É assim, ó, quando você liga, vou dar um exemplo aqui que eu faço, falo todo dia, mas é um exemplo que deixa bem clara a situação para quem liga aqui e uma prova de que realmente não vai encontrar o telefone ocupado. Se 10 pessoas ligarem no mesmo instante que você ligar, todas serão atendidas. É porque quando uma linha está ocupada, a ligação cai em outra e assim por diante, tá bom? Então você vai perder um tempinho assim, ó, pequenininho, para ligar para a gente. Vai dar uma alegria enorme e vai ser um prazer poder aqui falar das suas preferências musicais, o nome do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, falar o seu nome, como o Antônio da Silva Fernando, que mora no bairro do Tatuapé. Ele ligou pra gente no telefone 2182-3081 e pediu Enigma, na voz de Orlando Silva. Sabe quem fez isso também? A Désia Santos, da Vila Formosa. Ela ligou pra gente e pediu com Vicente Celestino, Porta Aberta. E nós vamos ouvir neste exato momento. Mistério, anima, a ensinação rosto encantador. Teus lábios tão lindos, não sei porquê, não me falam de amor. E tenho os teus olhos e eu não sei explicar. Eu os vejo em docemente a me citar. Bonequinha de carne morena, és tu que eu quero adorar. Os teus lábios tão lindos, pequena, foram feitos para beijar. Quão feliz eu seria se eu pudesse ter bem juntinho dos meus os teus olhos, que já não posso esquecer. Quão feliz eu seria se eu pudesse iluminar o meu negro caminho com a luz desse olhar. Yo te quiero adorar. Tus labios tan lindos, pequeña, tengo ganas de besar. Muy feliz yo sería si pudiera tener bien junto a los míos tus ojos y todo mi querer. Muy feliz yo sería no céu. Porto, Porto, nunca mais hei de esquecer que és na terra minha luz, és o bem que me conduz desde o berço até morrer. Nós ouvimos o pedido da Désia Santos, que mora na Vila Formosa. Vicente Celestino cantou dele Porta Aberta. E para o Antônio da Silva Fernando, do bairro do Tatuapé, Orlando Silva cantou de Valfredo Silva e Jota de Artéria, Enigma. Agora são 8:34. Daqui a pouquinho, como eu prometi, eu vou passar o telefone e vou ficar na torcida pela sua participação. Quero deixar aqui um grande abraço a todos os participantes de hoje, a todos que já participaram do nosso programa, e um grande abraço a você que está nos ouvindo, o nosso muito obrigado. Eu gostaria que, além da alegria que você já nos dá ouvindo o nosso gramofone, você também participasse. Então, antes da gente encerrar o programa, eu vou repetir o número do telefone, que é o 2182-3081, 2182-3081, e vou ficar esperando a sua ligação, vou ficar aqui na torcida pela sua participação, tá bom? Agora no gramofone tem Carmen Miranda, depois tem Ciro Monteiro e depois Silvio Caldas. eu chorei noite e dia. Volte a contar boa vida em minha companhia. Mais tarde eu lhe direi então. Amor, muito carinho é bom. Ó, vê se quer, linda mulher. Ai, ai, minha linda, ai, ai, por quem eu chorei noite e dia. Volte a contar boa vida em minha companhia. Mais tarde eu lhe direi. Embora você me deixe e comigo fique a dor, embora acabe a amizade, sempre existe algum amor. Por querer acreditar em juramento de mulher, minha vida é um sofrimento. Seja o que Deus quiser, minha linda iaia. Iaia, minha linda iaia, por quem eu chorei noite e dia. Volte a volta boa que tem minha companhia. Embora você me deixe e comigo fique a dor, embora acabe a amizade, sempre existe algum amor. Por querer acreditar em juramento de mulher, minha vida é um sofrimento. Seja o que Deus quiser, minha linda iaia. Céu de anil, vai chover. coração do Brasil. Evaldo Rui, Custódio Mesquita, Silvio Caldas cantou Promessa, Ciro Monteiro de Hernande Alvarenga e Jardel Noronha, Linda Yaya e Carmen Miranda, de Gilberto de Carvalho, Uma Vezinha Só. Agora são 8 horas e 45 minutos no gramofone, Orlando Silva. Thank you. eu vou pra ponta de cobra pra me embalar. Bebezinha, empurra do campo pra tirar a morrinha. Só te descer o quê? Vai cuidar da vida. E a boa, minha nega, onde tem que todo mundo como danado, levanta a mané, o café tá voado. Levanta a mané, o patenta voar. Pode descer, por quê? Vai cuidar da vida. Já vou, minha nega, tenha consciência. Me arranjo um trabalho pra botar se compra pra te embalar. Bebezinha, um fugado campo pra tirar a morrer. Deixa de descer, por quê? Vai cuidar da vida, ô minha nega. Onde fique todo o sono danado, levanta a mané, o pateta voar. No gramofone pela Cultura M, Zé Isilda, de Donga e Baiano, Seu Mané Luiz. Orlando Silva cantou de Valdemar de Abreu, Chora Cavaquinho, Alcide Girardi. O meu destino é padecer,